pausa nobre. Nova versão. O quê? A ponta da minha pica esferográfica, que gruda no papel que nem eletricidade estática. Flexibilidade elástica, verbo que faz ginástica em trem. Forma de rima, esbelto e esguia, os mano copia, deixa cheia de estria. Corda muito grande, redundante, o elefante equilibrado no barbante. Sempre na mesma linha, seguindo o mesmo trilho, a mesma cena, sem contraste, sem brilho. Tipo tal pai, tal filho, e é aquilo. Farinhado, mesmo saco, e é um saco de 60 kg. Fazendo peso no estoque, esperando que o DJ toque a novidade que é déjà vu. O desse aqui é igual do outro, que nem cu na correria da mesmice. Em primeiro lugar, o campeão que fez igual vice. Mas o fim justifica o meio, mesmo que saia feio, meio sem recheio. O que interessa é o disco redondo com furo no meio. E promoção, incentivo, dinheiro vivo pra gravador e produtor executivo. E 0,0001% é pro artista do momento. Mas isso cê não vê, que nas ondas do rádio flui o flow das águas do Tietê. E os mano quer saber a fórmula secreta do hip hop, elementar que nem Sherlock. Nenhum de nós tem um controle do play, do pause, stop, aperto, rec, volta e repete. Tá mais batido que raquete, mas volta de novo que ali tem outro louco que quer fazer igual. Mas açúcar é diferente de sal, vê se me entende. É parecido, mas sabor é diferente. Lutar por igualdade é uma causa nobre. Querer ser igual aos outros é ter a mente pobre. Lutar por igualdade é uma causa nobre. Querer ser igual aos outros é ter a mente pobre. Lutar por igualdade é uma causa nobre. Querer ser igual aos outros é ter a mente pobre. Lutar por igualdade é uma causa nobre. Querer ser igual aos outros é ter a mente pobre. Ser ou não ser? Eis a questão. Eu não sou Shakespeare, nem Descartes, nem Platão. Mas eu penso, logo existo. Querer ser o que eu não sou, ficar esquisito. Cada um tem seu lugar, cada um tem sua essência. Se existe coisa igual, não é mera coincidência. Pode ser autenticada, mas ainda é uma cópia. Se você não é o cara, então quer ser o sósia. Não é questão de influência ou inspiração, mas a questão que é referência é a televisão, que tem mais propaganda que programação. E esse maldito patrão, que não tem ética, em nome da estética. Meninas anoréxicas, outras complexicas. Digo, complexadas porque tem a pele escura. Moda não é cultura, moda é ditadura. Não respeita as diferenças, impõe tolerância. Complica a adolescência e rouba a infância. Hoje é um bebê, amanhã vai querer ser o BBB. O rádio toca os rocks, depois toca os funks. O que é moda agora, não era moda antes. Não dá pra querer entrar pra história, sendo um artista descartável de carreira provisória. É a corrida pro sucesso a qualquer preço. Então vai, vira a casaca do avesso. O importante é sempre estar com o time campeão. É aí que a ambição vira obsessão. Eu também vou ser alguém, não vou ficar à toa. E esse alguém que eu vou ser é minha própria pessoa. Quer saber? Me elogie ou me critique. Escute o som, mas não me imite. Lutar por igualdade é uma causa nobre. Querer ser igual aos outros é ter a mente pobre. Lutar por igualdade é uma causa nobre. Querer ser igual aos outros é ter a mente pobre. Lutar por igualdade é uma causa nobre. Querer ser igual aos outros é ter a mente pobre. Lutar por igualdade é uma causa nobre. Querer ser igual aos outros é ter a mente pobre. Mente pobre. Mente pobre. Mente pobre. Mente pobre. Mente pobre. Mente pobre. Mente pobre. Mente pobre. Mente pobre. Mente pobre.